nossa interna. Ei, eu. É Brás. Zé Bolinho. Uni. Versus. Urbanos. Psicopato. Crazy. Jax. Os mais lunáticos. Maus elementos. Habilidade. Todo esse sistema. É Brás. Construindo seu próprio império. Por todos e todos pelo rap. Subterrâneo. Tá ligado? Onde caminhamos sobre crânios. Freguesia. E achamos nossas próprias respostas. RJ. Senhor do reino das ruas, que habita por toda parte. Junto sonho eu desejo, transformo loucura em arte. Isso, tudo que for preciso eu faço. Garanto meu abrigo, conquisto meu espaço. Expansão do império, disposição de gladiador. Ao meu reino, minha vida, votos velados de amor. Aqui tem que tá por que for, o que der e vier. Não basta tu querer ser, é só quem é. Construindo nosso império, neguinho, bagulho é sério. Bolinho tem seu critério, respeito para os mais velhos. São magos com suas visões, são sábios com seus conselhos, são bruxas com suas poções, são meus versos proféticos e vossas concepções, são ações destemidas por um só ideal, mas por muitos temida e vista como ilegal. É ter ao seu favor quem desse solo é crio, desejo de deixar aos menores melhores dias, aos menores melhores dias. As menores, melhores dias. Como a forte frente fria, doença que contagia. O imperioso rap, impérios cria da freguesia. Querendo arpar no plano real espiritual, no qual nós batalhamos de sol a sol. Sem mistério, a rima é o nosso ministério. Converso sério em monastério, vindo de império. Que contra-ataca, taca e ataca. Frases improvisadas com palavras afiadas. Com audácia e eficácia, eu marco terreno. Deus não me deu asas, mas eu tenho veneno. Desde pequeno, tendo, obtendo objetivo pleno. Conquistando a caminhada a cada passo sereno. A arena da vida é a causa do nosso ferimento. Sofrimento lento, sem momento de lamento. A união é o cimento, cada um de nós é o tijolo. A amizade é o concreto e nossa honra vale mais que o imperador é o rap na dinastia moderna. RJ é o domínio dos cavaleiros da nova era. Minha espada é o microfone, meu elmo é um boné. Lutamos por liberdade até não conseguir ficar de pé. Fé é nosso hino, conteúdo é nosso escudo. Dino é um paladino, usando a ciência das rimas como um estudo. Construímos nosso castelo com música como estrutura. Leitura é o alicerce, o arquiteto é a cultura. Das guerras temos a tática, em combate temos a prática. Dominamos a magia dos beats, misturando música com informática. Diplomaticamente, atuando junto com outros reinos. Mesmo se ainda tivesse que escrever com uma pena e mandar pelo pombo correio. Hoje é pelo e-mail, agora os cavalos são de aço. Não existe mais rédea, porém tudo ainda é controlado. A resistência continuará contra as forças do mal. No nosso império sonoro, o underground é que é real.